dinheiro no bolso, é o novinho que é criminoso, que rouba tráfico e mete bala. E pinta o cabelo de louro, não rouba tráfico e mete bala. E chama as putas pro conforto, vem, vem. Vem dar pro bandido de 18, vem, vem. Vem dar pro bandido de 18, nós tá comendo todo mundo, sem fazer muito esforço, vem, vem. Vem dar pro bandido de 18, vem, vem. Vem dar pro bandido de 18, empina a bunda pra bater louca, descobre TGT. Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê. Faz de conta que eu tenho 18 e joga a bunda no seu bebê. Joga a bunda no seu bebê, vai, bunda no seu bebê. O que mata é embrasado, esse é o Bruninho que tá tocando. Joga a bunda no seu bebê, vai, bunda no seu bebê. O que mata é embrasado, tá doido pra te comer. Joga a bunda no seu bebê, joga a bunda no seu bebê. Bunda, bunda no seu bebê, vai, joga a bunda no seu bebê. Joga a bunda no seu bebê, vai, bunda no seu bebê. Hoje tu vai pro QG, pro QG do RB. Hoje tu vai pro QG, pro QG do RB. Olha nós aí, porra. De hidromassagem fumando baseado com as piranha. Curtindo as melhores, porra. Dentro da Invegue Max Canalhão. Os putos dos putos.